dia a todos que nos acompanham. É com alegria que iniciamos a conversa de hoje, o nosso encontro pelas asas do pensamento. Estejamos unidos na sintonia do amor e da fraternidade. Está começando o programa Visão Espírita, há 21 anos sendo transmitido pelas ondas do rádio. E agora estamos ao vivo pelo Facebook e pelo YouTube. Você que está nos ouvindo, participe. Envie as suas dúvidas e os seus comentários. Este programa tem por finalidade maior a difusão dos conhecimentos espíritas rigorosamente embasados na codificação de Allan Kardec. Um programa criado e mantido pela União das Sociedades Espíritas de Santa Bárbara do Oeste, em transmissão simultânea pela União Rádio Web, no bairro dos Alemães, em Piracicaba. E o programa existe por vocês que nos honram com as suas audiências nos quatro cantos do Brasil e muitas vezes fora do Brasil também, né? Então, gostamos muito dessa união, desse trabalho que estamos fazendo, divulgando essa santa doutrina. Muito bem, meus amigos, hoje é um dia especial, dia de eleição no Brasil, é o dia 15 de novembro de 2020, uma linda manhã da primavera brasileira. E com essa bela imagem do Parque dos Ipês, em Santa Bárbara do Oeste, estamos a postos para começar mais um estudo da doutrina espírita. E nessa atmosfera de fraternidade, de espiritualidade, eu tenho o prazer de cumprimentar, muito bom dia, meu amigo Luiz Pessoa Guimarães. Bom dia a todos os nossos ouvintes, e hoje, em particular, a minha filha, a Priscila, que faz mais um ano de vida. Ela comemora em 15 de novembro o seu aniversário. É ela que fez a introdução da nossa última edição do Vademécum Espírita. Então, que a Priscila receba um beijo enorme, tudo de bom para ela. E bom dia a todos aqueles que nos ouvem e que nós possamos estar em sintonia com o alto para fazer o melhor. Bom dia a todos. Parabéns a Priscila, então. E também nessa atmosfera, eu tenho o prazer de cumprimentar o meu amigo e irmão, Alain Diniz Souza. Bom dia, meu querido Geraldo. Bom dia, Luiz. Bom dia a todos os nossos ouvintes. 15 de novembro, data que dá nome ao time do nosso 15 de Piracicaba. 15 de novembro de Piracicaba. Data que se comemora também, né? A gente não pode esquecer de 1889. É a declaração da nossa República pelo então Marechal Deodoro da Fonseca, depondo Dom Pedro II num golpe militar. É uma data que também não foi à toa que escolheram a data de hoje para nossas eleições municipais, né? É uma data cívica, é um feriado, se fosse um dia de semana seria um feriado. Então, que a gente hoje vote. O Geraldo já até votou, ele falou para mim, né? Então não dá para dar dura nele antes, tem que dar dura já em quem não votou. Votem com bom senso, é isso que a gente está aqui lembrando, né? Que não vote na emoção, vote com razão, escolha apropriadamente o seu candidato, seja onde for. Um ótimo programa a todos nós. Excelente, meus amigos. E hoje, um dia especial aqui dentro do estudo que nós fazemos, nós vamos iniciar o primeiro capítulo do livro A Gênese. Quem já leu esse livro, estudou, sabe o quanto você cresce ao estudar o livro A Gênese. E hoje nós vamos começar o capítulo número 1. Então, em lembrança a esse capítulo simplesmente fantástico, eu escrevi assim: o programa de hoje tem o título de O Raciocínio Sustentando a Fé. Em 18 de abril de 1857, o mundo conheceu a fé sustentada pelo estudo e pela pesquisa. Não mais a fé, filha da cegueira, mas a fé que se fundamenta na lógica e no bom senso. Essa fé espírita se abriu no horizonte da humanidade e veio ao nosso encontro para despertar a sublime esperança e o amor em sua melhor expressão. E assim nós começamos o programa Visão Espírita. E rapidamente vamos ao primeiro bloco do programa, que é o estudo do livro Fonte Viva, da própria coleção, também chamado Fonte Viva. E tentando adequar o livro Fonte Viva aos estudos que vamos fazer, eu escolhi o capítulo 14 para nós lermos hoje. E, como sempre, né, é um capítulo muito interessante e que nos faz refletir muito e que dará margem a muitos comentários. O nome do capítulo é Indagação Oportuna. E o Emmanuel, ele seleciona uma frase que está em Atos dos Apóstolos 19:2, quando está escrito assim: disse-lhes, abre aspas, recebestes vós o Espírito Santo quando crestes? E o Emmanuel, refletindo nessa frase, assim escreveu: a pergunta apostólica vibra ainda em todas as direções, com a maior oportunidade nos círculos do cristianismo. Em toda parte, há pessoas que começam a crer e que já creem nas mais variadas situações. Aqui, alguém aceita aparentemente o evangelho para ser agradável às relações sociais. Ali, um indagador procura o campo da fé, tentando acertar problemas intelectuais que considera importantes. Além, um enfermo recebe o socorro da caridade e se declara seguidor da Boa Nova, guiando-se pelas impressões do alívio físico. Nos arraiais do Espiritismo, tais fenômenos são frequentes. Encontramos grande número de companheiros que se afirmam pessoas de fé por haverem identificado a sobrevivência de algum parente desencarnado, porque se livraram de alguma dor de cabeça ou porque obtiveram solução para certos problemas da luta material. Contudo, amanhã, prosseguem duvidando de amigos espirituais e de médiuns respeitáveis, acolhem novas enfermidades ou se perdem nos novos labirintos do aprendizado humano. A interrogação de Paulo continua cheia de atualidade. Que espécie de espírito recebemos no ato de crer na orientação de Jesus? O da fascinação? A indolência? O da pesquisa inútil? O da reprovação sistemática à experiência dos outros? Se não abrigarmos o espírito de santificação que nos melhore e nos renove para o Cristo, a nossa fé representa frágil candeia suscetível de apagar-se ao primeiro golpe de vento. Isso. O Kardec, quando definiu o verdadeiro espírita, ele sintetiza isso que Emmanuel está colocando. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela transformação que ele processa em si mesmo, né? Por quê? Porque o verdadeiro espírita, a gente subentende que seja aquele que teve contato com a doutrina espírita, conheceu a doutrina espírita, e essa doutrina lhe tocou fundo no coração. Essa doutrina é mais ou menos como Paulo falou: recebeste o Espírito Santo? Então, quando o verdadeiro espírita, que ele estuda a doutrina espírita, ele incorpora os princípios espíritas à sua existência. Porque senão é uma letra morta, né? É os escribas, os fariseus. E todos nós devemos entender que estamos sujeitos a isso. A doutrina espírita pode fascinar alguns, ela pode impressionar a outros, ela pode deixar alguns curiosos, mas somente aquele que introjeta na sua existência todo o significado e todo o conteúdo da doutrina espírita é que se transforma. Porque a doutrina espírita, ela é muito clara. ela é muito objetiva. Quando nós entendemos e assimilamos a doutrina espírita, ela provoca em nós uma transformação. Uma transformação diante de uma forma diferente de enxergar as coisas. Até então, nós nos deparávamos com valores que a sociedade nos impõe. A gente procura fazer aquilo que socialmente representa para nós um progresso, uma aceitação. A doutrina espírita, não. Ela nos faz entender que existem valores inalienáveis. E esses valores, quando nós os entendemos e os absorvemos como a doutrina realmente nos passa, eles passam a fazer parte da nossa existência. Então, eles causam-nos problemas. Porque perante a sociedade que a gente convivia e circulava de uma forma tão tranquila, e às vezes com tanta habilidade, né, com tanta facilidade, ele começa a nos causar problema, porque aí começa a chocar aquilo que a doutrina nos fala daquilo que nós vivenciamos. Então, são problemas para todo lado, que antes não haviam, porque a gente não detectava. E a doutrina nos esclarece, nos torna conscientes. E a vantagem, exatamente, o que muita gente foge da doutrina espírita, é porque nós, quando a entendemos, nós a colocamos na nossa consciência. Então, Geraldo, você pode, às vezes, fazer uma coisa que ninguém vê, mas você não consegue fazer nada que a tua consciência não veja. Então, é aquele exemplo, de novo, daquele personagem que eu dei os mensageiros para ler, e ela leu a primeira lição e disse assim: você acha que eu vou querer ficar doida? Por quê? Porque é uma pessoa muito inteligente e captou. Meu Deus do céu, eu não vou pegar essa responsabilidade, porque eu não quero me transformar. Ela sentiu com toda a profundidade a responsabilidade daquela doutrina. E não estava afim. Eu não posso censurar. Eu acho que, inclusive, é mais louvável. Porque o dia que ela estiver afim, ela vai se atirar de cabeça. E o que, que Jesus falou? Perigo é o morninho, né? E, realmente, muitos de nós estão morninhos. E isso realmente é um perigo. Nós temos que meditar e refletir sobre isso que Paulo falou. E responder, né? É isso aí, Geraldo. Bom, Luiz, isso nos remete a várias reflexões mesmo. Alan, o que você pensa sobre esse capítulo, Alan? Rapaz, eu acho que o Emmanuel, ele... Se a gente que já estuda, né, essas passagens, esses comentários do Emmanuel há bastante tempo, a gente que já reflete em seus comentários há bastante tempo, eu acredito que o Emmanuel, numa grande parte deles, ele nos convoca a uma tomada de posição, né? Eu acho que um dos grandes apelos da fala do Emmanuel é se posicionar. É como o Luiz acabou de falar, seja a sua fala sim, sim, não, não. Eu acho que ele nos exige, ele nos coloca: olha, e aí, gente, vamos lá, né? E se a gente lembrar da figura de Emmanuel, lá junto a Cristo, na época do livro Há 2000 Anos, né? Que ele perdeu aquela oportunidade de transformação Eu acho que muitos desses comentários vêm daquela experiência particular dele de perder tempo. Então, ele não quer que a gente perca tempo igual a ele, e ele vive nos lembrando, não perca tempo, não perca tempo. Gente, faz o que é mais importante, não perca tempo. Ele vive nos alertando de várias maneiras, né? E aí existe uma outra faceta sempre nos seus comentários, principalmente nessa série Fonte Viva, né? Que a base dos comentários dele é o Evangelho, né? Então, ele nos convoca ao estudo profundo do Evangelho e a acordar para a vida, né? Fala, gente, vamos acordar para a vida, vamos acordar para a vida. Ele vive nos convocando, né? Então, eu pego aqui a penúltima frase do texto, que, por sinal, já está publicado em nosso Facebook, União Rádio Web. Você pode ir lá ler na íntegra esse capítulo que nós comentamos aqui. Na penúltima frase, ele fala assim: a interrogação de Paulo continua cheia de atualidade. Que espécie de espírito recebemos no ato de crer na orientação de Jesus, né? Então, qual é o tipo da nossa crença? A gente ficou fascinado? A gente é indolente e não dá bola para ela? Ou a gente fica pesquisando inutilmente, né, o sexo dos anjos lá, né? Ou a gente reprova sistematicamente as experiências dos outros, né? Então, qual é o espírito que me impulsiona? Qual que é o espírito que me movimenta nessa direção, né? Como eu recebo um texto do Evangelho, como que eu recebo um comentário desse do Paulo, qual é o espírito que me anima? E, de verdade, se o espírito que me anima é o espírito da compreensão daquele texto profundamente, um dia eu vou poder falar igual a Paulo. Já não sou eu quem vivo, mas o Cristo que vive em mim. Mas como esse passo, esse movimento, exige de nós a abnegação, exige de nós abrir mão de confortos, exige de nós que a gente escolha o sim sempre, é muito exigente essa tomada de posição, e a gente ainda, como eu sempre brinco, distraídos vamos vivendo, não damos bola por aquilo que é mais importante, nós vamos lá acabar essa encarnação meia boca, né? E daí a gente encarna outra vez para ver se faz a outra meia boca, né? E assim a gente vai indo de meia em meia e a gente não resolve envergar a bandeira da autotransformação. A gente prega discursos muito bonitos, a gente tem retórica, tem teorias brilhantes na ponta da língua, mas quantas destas nós colocamos na transformação do nosso eu verdadeiro? Então, eu acho que a grande lembrança é uma própria experiência pessoal de Emmanuel. Aproveita o agora. Bom, eu tenho desenvolvido um hábito. Toda vez que eu leio, por exemplo, Fonte Viva, esses livros, mano, eu entendo que é interessante. Essa lição está dirigida a mim, não é para você. Então, eu vou tentar entender como se ele estivesse na minha frente e falou: vou fazer uma pergunta oportuna para você. Será que você não está atinando no gelo? O exercício que eu faço é: Geraldo de agora, será que ele é muito diferente do Geraldo de uma encarnação atrás? De duas encarnações atrás? E aí eu reflito assim, o Emmanuel fazer essa colocação, uma pergunta oportuna, uma indagação oportuna, é que a gente não deve estar mudando tanto, como o Alan disse. A gente vem, fala bem, fala disso, conheço a página tal, li 1000 livros, mas na essência a gente não muda. A gente percebe o quanto mudou quando você passa por uma prova. Discurso é muito fácil fazer. Eu quero viver a prova e ser um espírita cristão diante da prova. Então, eu entendo que, ao reencarnar, eu acredito que me foi dada uma das maiores oportunidades para o crescimento, para ver se eu, estudando Espiritismo, se eu faço aquilo que eu não fiz. Como disse o Alan, eu fiz a meia boca. Então, agora é o momento de me transformar. Então, esse esforço é agora, essa lição é para mim. Eu imagino que esse exercício todos deviam fazer. A gente vê no íntimo o seguinte: se tirasse essa casca, qual seria a nossa representação? Como é que eu ia encarar o Luiz, o Alan, a minha esposa, a minha filha, se essa máscara caísse? É nisso que precisamos pensar, porque o dia que desencarnarmos, não vai ter essa desculpa. O discurso não vai valer muito. Aqui ainda vale um pouco, mas lá vale alguma coisa, mas não vale muito. O Geraldo, me permita corrigi-lo. Não vale nada. Discurso não vale nada. Chega lá e fala, eu sou o orador. Vale nada. Mas é isso, que isso sirva para as nossas reflexões iniciais nesse primeiro bloco do programa Visão Espírita. E em cima dessa tese, eu achei que tem uma ponte entre o livro do Fonte Viva e esse livro Parábolas e Ensinos de Jesus, do Caibar Schutel, que é muito interessante, é o segundo bloco, e eu vou fazer a leitura, Luiz e Alan faz os comentários também. Parábola dos Primeiros Lugares. Muito interessante. Está escrita assim essa parábola, registrada no Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículos 7 a 11. Ao notar como os convidados escolhiam os primeiros lugares, propôs-lhe esta parábola. Quando fores por alguém convidado para um casamento, não te sentes no primeiro lugar, para não suceder que seja por ele convidada uma pessoa mais considerada do que tu. E vindo o que te convidou a ti e a ele, te diga, dá um lugar a este, e então irás envergonhado ocupar o último lugar. Pelo contrário, quando fores convidado, vai tomar o último lugar, para que, quando vier o que te convidou, te diga, amigo, senta-te mais para cima, então isto será para ti uma honra diante de todos os mais convivas, pois todo o que se exalta será humilhado, mas todo o que se humilha será exaltado. Luiz. Essa lição me remeteu à vida. E o Senhor, no caso, é Deus. A gente, às vezes, fica assim, almejando grandes missões, né? Como quando eu fui a primeira vez no Centro Espírita, eu pensava, né? Puxa, se eu tiver uma mediunidade que nem a do Chico, né? Eu me torno espírita. E Deus nos dá os lugares segundo a nossa competência, segundo a nossa possibilidade de desempenho. A doutrina espírita é muito clara. Aqueles espíritos que são designados para missões, para provas, né, muito, muito duras, são aqueles espíritos que têm envergadura para suportar aquela situação e se sair bem, porque ele vai ser um exemplo. Então, na vida, a gente tem que prestar mais atenção a isso. E o Emmanuel tem uma lição fantástica, ele é muito claro com relação a isso. Ele diz assim, que nós temos que prestar atenção na área onde nós fomos colocados, no círculo de amizades onde estamos inseridos. Então, nesse círculo de amizades onde estamos inseridos, é que nós temos que fazer brilhar a nossa luz. E é justamente nesse meio. É, então, que a gente se atenha e preste atenção nesse meio. Às vezes, a gente é inserido no meio e Um exemplo, eu sou inserido numa família onde eu tenho que dar um norte para essa família, e aí eu começo a divulgar a doutrina espírita, saio toda noite, faço viagens, e fico feito uma mariposa falando sobre o espiritismo, tudo quanto é canto aí, mas aquela obrigação primária que eu tinha que cumprir, eu esqueço dela. Então, nós precisamos prestar atenção. Onde é que Deus me colocou? Quais são as pessoas que ele colocou à minha volta? Então, essa responsabilidade é a minha responsabilidade primeira. Qual é a coletividade que ele me colocou? Ele, de alguma forma, me fez galgar a possibilidade de ser um presidente da República? Então, onde a vida me conduziu, é ali que eu tenho que me concentrar. Então, nós temos que prestar atenção nessa colocação. Onde eu estou inserido? Qual a minha... O meu objetivo primeiro? Eu não estou envolvido com objetivos macro na minha nação, mas eu estou envolvido de cabeça com objetivos macro nas pessoas que me circulam. Então, é aí que eu tenho que me concentrar. E eu convido a todos para que a gente raciocine quanto à nova etapa que o nosso planeta vai passar. Planeta de regeneração. Todos nós estaremos inseridos num núcleo. Aqueles espíritos que hoje influenciam e as pessoas para o mal serão migrados para planetas primitivos. Mas essas pessoas que hoje são influenciadas para o mal e têm tendências para o mal, vai acontecer aquilo que o Kardec previu. Kardec, ele sugeria que a gente trouxesse um criminoso para a nossa casa, e aí a nossa família, que é um pessoal tão distinto, concentrando nessa figura, talvez conseguisse modificá-lo. Agora, botando ele num depósito de criminosos, esses caras não vão mudar nunca. Agora, a espiritualidade vai fazer isso conosco na regeneração. Vai pegar essas criaturas que hoje são influenciadas, vem como teu filho, como teu sobrinho, como teu irmão. E aí, nós vamos precisar de elementos para influenciá-los. Acabamos de ler a leitura a respeito do que cristão nós somos, né? Fomos influenciados pelo Espírito Santo, recebemos o Espírito Santo. Nessa nossa função, se nós tivermos recebido o Espírito Santo, nós teremos muito mais possibilidade de influenciar o meio que nos, onde estamos inseridos. E todos nós, eu acho que vão ser muito poucos aqueles que não terão em seu meio uma criatura com essa necessidade. Porque a necessidade de transformação vai ser enorme. Então, nós temos que nos preparar. É isso aí, Geraldo. Muito bom, Luiz. É interessante mesmo. Alan, como você vê, como você interpreta essa parábola dos primeiros lugares? Eu gosto sempre de situar a parábola dentro do contexto que ela foi falada. Essa parábola, ela foi falada ou criada por Jesus logo antes da última ceia, falando aos apóstolos. Né? Então, assim, calma, gente. Né? Quem é convidado para a ceia não pode ficar afoito pelos primeiros lugares, né? Para não ter que ceder lugar para outro mais importante que ele. Né? Essa, é isso que nós encontramos na parábola. às vezes, essa vontade de ser o primeiro, de ser o melhor, olha só, nós sofremos uma cultura greco-romana. A nossa origem, na maior parte de nós, nós temos uma grande influência europeia. Desde os nossos colonizadores, depois as migrações que tiveram para cá, nós temos muito dessa formação europeia, e a formação europeia é filha da criação greco-romana. A criação greco-romana, o cidadão grego ou romano, ele era criado e educado para ser o primeiro. Ele tinha que ser o melhor. Eu não sei se todos aqui sabem, na sociedade grega, quando uma... Porque, assim, os gregos, a gente fala assim, nossa, lá é o berço da filosofia, lá estava Sócrates, lá estava Platão, Aristóteles. Só que era um grupo muito pequeno de gregos nessa estatura. Eles escravizavam inúmeras pessoas para manter esse status quo de viver numa polis grega. Era um grupo muito reduzido. E quando alguém que vivia naquele grupo grego, se tivesse um filho com algum tipo de defeito, qualquer defeito que fosse, eles matavam a criatura antes da criatura crescer. Por quê? Porque a criatura não era digna de estar ali convivendo com os melhores. Ela não ia conseguir se destacar. Então, essa formação grega que nos convoca a ser os primeiros e os melhores, influenciou muito toda a Europa e, por consequência, influencia muito o americano, muito o brasileiro, que fomos colonizados por esses europeus. Essa cultura de ser o primeiro, o melhor, ela estimula esse espírito de competição, né? E esse espírito de competição, ele é muito delicado. Por exemplo, outro dia estava numa festinha infantil, né? Crianças de 7, 6 anos ali, e tem aquela hora do balão, que fica cheio de balinhas dentro, né? Na hora que foi estourar o balão, eu vejo aqui do meu lado um pai com uma mãe, o pai vem, dá um tapa na cabeça do moleque e fala para o moleque, seja esperto. O moleque lá, grandalhão, ele vai no meio daquelas crianças, ele puxa a camisa assim para frente e vai pegando uma quantidade enorme de bala. Aí ele chega lá perto do pai dele e mostra o que ele tinha pego, né? Daí o pai faz um cafuné na cabeça dele assim, esse é meu menino. Né? E aí eu vi outro menino na mesma disputa das balas enchendo um copinho de bala. Ele pegou um copinho de plástico e estava enchendo de bala. Quando acabou a disputa, ele saiu distribuindo para as criancinhas menores que não tinham conseguido pegar bala nenhuma. Então você vê ali a formação da educação fazendo um e outro, né? A gente já pode até prever o que vai acontecer na frente com esses dois, essas duas criaturas. A escolha é nossa. E esse primeiro lugar, ele vai ser conquistado não porque eu quero ser o primeiro, mas porque eu me esforço mais do que os outros e naturalmente eu vou ser colocado no primeiro lugar. As pessoas que vão me colocar no primeiro lugar. Por exemplo, eu teria uma dificuldade muito grande em ser candidato a qualquer coisa. Eu teria vergonha de pedir para alguém votar em mim. Né? Seria algo assim que seria difícil eu me colocar nessa posição de candidato. Estou falando pela minha natureza. Né? É difícil essa postura. Né? Por quê? Porque eu preciso me promover, falar de mim, enaltecer minhas virtudes, né? Eu vi alguns amigos que são candidatos aí que nunca fizeram um cafuné num cachorrinho tirando foto com dois cachorrinhos no colo. Para que isso? A hipocrisia, para falar para as pessoas, olha, eu também cuido dos animais, né? E aí falando de situações difíceis aqui e ali. É uma hipocrisia que a gente percebe nessa vontade de ser o primeiro. E agora, hoje, ainda nós estamos com esse dia de eleição. O que que acontece com todos os candidatos nesse dia? Eles querem ser o primeiro, né? Eles querem ser o primeiro. Diferente se a gente mudasse a forma de eleição e que esses candidatos eles fossem saindo de cada bairro da cidade, um coordenador de um... Olha, você toma conta dessa rua, você dessa... Aí, naturalmente, a gente via quem que cuidava melhor da rua, falar, ah, esse cara cuida do bairro, porque ele é bom. Aí, o cara que cuida do melhor bairro, esse vai cuidar da cidade, e assim vai. Deveríamos criar um jeito, que eu ainda não sei, eu estou falando uma abobrinha aqui qualquer, a gente deveria criar uma maneira de parar de valorizar o primeiro lugar. O primeiro lugar não significa nada. O primeiro lugar só significa que você é o primeiro também a levar a pancada. O primeiro lugar da missa, ele toma quase banho com a água benta, né? Porque o padre pega aquele negocinho, ele toma banho, né? Ah, mas eu preciso disso. Só para encerrar meu comentário, tinha um padre que era muito meu amigo de uma igreja aqui perto de casa, há muitos anos, ele já foi embora, e ele era um filósofo, e eu gostava muito das nossas conversas, a gente ia longe com as conversas. Um dia ele chegou para mim e falou assim: Alain, eu não aguento mais aquelas ratazanas do altar lá, não aguento mais. Ele falava para mim assim, né? Ele falou: olha, se você quiser contratar um assassino, olha, fala do padre, você pega o primeiro que entra num templo ou o último que sai de um templo, porque estes dois vão para lá para deixar as suas consciências da semana e voltar a viver nas iniquidades da sua vida. E é uma fala pesada, mas é uma fala verdadeira. A pessoa usa a religião ou como um guru, porque não quer pensar e quer que alguém pense, ou para deixar sua consciência pesada. Poucos utilizam para a transformação. O que o Luiz falou, daquela amiga dele que ele deu um livro que não quis continuar lendo, é a essência do que nós estamos falando aqui. Se a pessoa entender que a mensagem espírita que nos convoca a uma autotransformação, a uma autocrítica de mudança, é difícil, porque daí eu vou ter que ser bom todo tempo, eu vou ter que mudar toda hora, eu vou ter que fazer a melhor escolha toda hora, e toda vez que eu não fizer vai doer minha consciência. Eu prefiro não saber. A ignorância me dá paz para continuar distraído vivendo. É isso. Bem, eu sempre penso assim. O Evangelho tem tudo o que precisamos para crescer espiritualmente. Mesmo o Evangelho muito claro, mesmo com parábolas, ele é muito claro, vários missionários vieram ao longo dos séculos dizendo quais os caminhos que devemos trilhar. Nessa parábola de hoje, essa parábola dos primeiros lugares, o Caibá Chuto, que escreve muito bem, ele deixou um perfil que todos nós deveríamos buscar. Todo mundo quer ser um bom cristão, todo mundo quer ser um bom espírita. Mas como que é ser um bom cristão? Como que é ser um bom espírita? Existem alguns comportamentos que denotam, que levam a nós entendermos que aquele indivíduo está no bom caminho. Esse indivíduo deve estar começando a cumprir as premissas básicas para se elevar espiritualmente. O Caibá Chuto escreve assim: o viva da grande ceia deve ser sóbrio. Nós temos que pensar o que é ser sóbrio. Deve ser modesto. Deve ser prudente. Deve ser recatado. Deve ser cheio de boa vontade, deve ser laborioso. Se nós nos encaixarmos nesse perfil, estamos começando certo a dar os primeiros passos. Então, esse é o perfil daquele indivíduo que exalta a atitude cristã, que não ocupa os primeiros lugares. Como o Alain mesmo disse, o Luiz, nossa educação desde a infância é voltada para esse modelo. Foi verdade de um passado, hoje as coisas mudaram. O Evangelho realmente mudou a face do mundo. É importante que o Emmanuel faça essa pergunta. Ô, meu amigo, já está 2000 anos conhecendo o Evangelho. O que mudou substancialmente? Eu estou vendo você hoje, é meio parecido com aquele indivíduo que eu vi. Então, a gente passe a adotar essas posturas. Então, para finalizar, o Caibar, ele traça outra face desse cristão que não ocupa o primeiro lugar, quando ele diz: ninguém pense em galgar as eminências da glória sem haver prestado seus serviços à causa da verdade, sem ter experimentado para tal fim provas difíceis de vencer, sem haver triunfado nas lutas, sem ter vendido o mundo com as suas enganadoras imagens. Que essas palavras nos façam refletir para que iniciemos essa mudança íntima de verdade. Muito bem, meus amigos, assim estamos encerrando o segundo bloco do programa Visão Espírita. E até eu estava aqui um pouquinho ansioso para começar esse capítulo. Nós já estudamos lá, quando estávamos na Rádio Brasil aqui de Santa Bárbara, estudamos por 3 ou 4 anos o livro A Gênese, né? E esse capítulo você curte do começo ao fim, porque ele desperta vários entendimentos diferentes. Então, hoje, essas perguntas que eu vou fazer ao Luiz e ao Alan estão inseridas do tópico 1 ao tópico 6. Então, eu peço a vocês que leiam, a semana que vem vai ser de 6 a 12, 6 a 13, né? E esse terceiro bloco, ele destaca um momento que é o seguinte: estamos vivendo o período de aprendizagem da fé, sustentada pelo raciocínio. Porque no passado era um outro tipo de fé. Entretanto, o passado ainda é muito vivo em nossa consciência espiritual. Dessa memória anterior, são trazidas vivências anteriores onde cultuávamos a fé imposta, o poder direcionando a crença e a autocracia das religiões. Hoje, somos abençoados pela fé, que se vale do raciocínio para fortalecer as crenças. E é dessa maneira que começamos esse primeiro capítulo do livro A Gênese, Caracteres da Revelação Espírita. E quando a gente abre o livro, no primeiro item, do primeiro capítulo, esse primeiro parágrafo do primeiro capítulo do livro A Gênese, Caracteres da Revelação Espírita, tem 11 perguntas feitas por Allan Kardec. Perguntas intrigantes e desafiadoras, que chamam o leitor para conversar, permitindo o contraponto de quem lê. Feita essa introdução, eu pergunto ao Luiz. Luiz, fica nítida a intenção de Allan Kardec ao ler esse capítulo. Ele revela fatos e raciocínios que envolveram a sua escrita, o seu trabalho. Ele traz detalhes dos fenômenos mediúnicos que sustentaram as suas teses. Quem pergunta, como ele fez 11 perguntas, ele espera uma resposta de quem lê. Ele busca o diálogo como forma de crescimento. É um modelo que expõe fatos e abre um espaço para conversar. Luiz, o que o Espiritismo espera dos seus seguidores? Reflexão. O Espiritismo, ele nos traz revelações, né? Agora, o espírita, ele precisa entender como isso se processou, como funciona e o que é que aquilo representa em sua existência. As religiões nos viciaram a seguirmos rituais, seguirmos cerimônias, nos liberando para aquilo que nós não precisaríamos nos desvencilhar. É aquilo que você, uma vez por semana, vai, o que o padre amigo do Alan falou. Você chega mais cedo na igreja, você joga lá tuas lástimas, os teus problemas, E sai por último porque você quer ter certeza que deixou tudo. Na ilusão de que aquilo te deixa novo para recomeçar uma nova etapa. E realmente, Geraldo, deixa novo. Deixa novo pela ignorância. Quer dizer, você continua fazendo a coisa errada, mas não tem peso na consciência, porque você não tem consciência que aquilo lá é errado. O Herculano Pires falava a respeito da psicologia, quando ele dizia que o psicólogo ouvia você, teus lamentos, né? E te fazia lá sair de lá com a consciência tranquila, que aquilo, a ideia que o Herculano queria passar é o seguinte, que o psicólogo tinha a incumbência de deixar você tranquilo com aquilo que você faz. Então, ele tinha um amigo que tinha mania de juntar bituca de cigarro no chão. E esse amigo tinha um problema ruim de sentimento, porque tinha aquela mania, consultou o psicólogo, e aí um belo dia o Herculano encontra com ele de novo e diz assim, e aí, como é que você está? Ah, estou maravilhosamente bem. O psicólogo me ajudou muito. É, você não ajunta mais bituca no chão? Ele diz, não, eu ajunto, agora não me sinto culpado. Eu faço aquilo de uma forma natural. A doutrina espírita, Geraldo, ela não apalpa. A doutrina espírita nos coloca diante de uma realidade. Então, diante dessa realidade, ou você cai fora, ou você começa a trabalhar para se transformar. Não tem outro caminho. As religiões colocavam as pessoas intelectuais na antiguidade diante de uma negação de Deus. Porque aquilo que a religião exigia e colocava, aquelas pessoas racionalmente não podiam aceitar. Aquilo era uma estupidez. Então, como as pessoas também confundiam a questão de religião com Deus, se tornavam não crentes em Deus, ateus. A doutrina espírita é extremamente racional. Então, a única coisa que a doutrina espírita espera de nós é que a tudo aquilo que ela colocou de racional nos livros, na sua doutrina, a gente absorva. E não tem milagre. Você só absorve isso se você examinar. É uma coisa, uma tecla que eu bato forte nesse todo tempo. É inconcebível a gente ter uma casa espírita com capacidade para 150 lugares, ter gente em pé assistindo palestra e a biblioteca dessa casa espírita com 3, 4 mil livros circular 20 livros, 10 livros por mês. Essa casa espírita está sob a ilusão de que está divulgando a doutrina espírita, porque a casa está cheia. Não é por aí. O espiritismo não espera que nós possamos encher a casa de pessoas. O espiritismo espera que a gente consiga fazer com que as pessoas examinem o que o espiritismo nos traz. É isso aí, Geraldo. É sempre bom ouvir isso, viu, Luiz? Essa tecla tem que ser falada sempre, para todos nós, né? Precisamos estudar mais, ler mais. Sempre a segunda leitura é melhor que a primeira e assim por diante, né? Mas muito bem, o espiritismo realmente tem sido uma bênção em nossa vida. Mas eu pergunto ao Alan, vivemos num mundo aqui, no mundo ocidental, onde existem várias religiões, várias crenças, tem muito sincretismo religioso, tem hábitos e culturas diferentes. Eu pergunto ao Alan, o que que o Espiritismo revelou de novo que as outras religiões desconheciam ou não queriam acreditar, não queriam seguir. Qual foi a novidade, o que agregou o conteúdo da doutrina espírita? Geraldo, vamos lembrar que quando falamos em revelação, não está se falando em inventar nada. É só tirar o véu do que já existia. Tá? Então, o Espiritismo não inventou nada. Né? Então, eu sei que não é o que você está me perguntando, mas eu tô aproveitando a pergunta para deixar isso bem claro. O Espiritismo não inventou nada, ele tirou um véu. O véu, normalmente, é aquilo que nos ofusca o olhar, a gente não consegue ver com nitidez. Então, eu revelo, eu tiro o véu, eu revelo algo que já estava lá. Tá? Nós temos experiências em toda a história humana, relatada em livros, em mitologias, em histórias contadas, de tudo que praticamente o Espiritismo trouxe. Lembrando que não foi um homem que trouxe, né? Não foi um homem. A maior parte das outras religiões são baseadas em revelações de um homem. Foram um conjunto de espíritos que nos traz essas evidências. E, no modo de eu pensar, a reflexão filosófica que nos explica da onde viemos, somos um espírito imortal. Para onde vamos, continuamos sendo um espírito imortal. Qual o objetivo da nossa existência aqui? O que, que nós estamos fazendo aqui? Cuidando da evolução pessoal. Qual a razão da dor e do sofrimento que eu passo? É expiação do que eu causei para mim. Nada mais do que isso. Não é castigo, é eu querendo ficar livre daquela falha na minha alma. Né? Revela esses conceitos todos do lado da filosofia. Ela nos traz com essa situação que o espírito é imortal. Eu acho que essa é o cerne de tudo. Porque se o espírito é imortal, eu estou numa jornada evolutiva e a minha encarnação é apenas um período curtinho. Eu estou Alain, você está Geraldo, nosso amigo está Luiz. Não somos isso aqui. Se estamos, quer dizer que já estivemos de outra forma e estaremos um dia de outra forma. E essa questão da vida imortal, que é alicerçada com muitas experiências científicas comprovando essa existência, com muitas evidências empíricas, observados através da proeza de habilidade de uma criança de 2, 3 anos que toca isso, toca aquilo, fala isso, fala aquilo, lembranças do passado, descrições do passado, com tantas e tantas revelações mostrando essa vida imortal. Quando eu me volto a essa condição... Desculpa. Quando eu me volto para essa condição de ser imortal, as atitudes, os movimentos, os passos que eu dou nessa encarnação, eu sei que não são os primeiros passos, são um contínuo de passos que vai ter uma consequência futura. Então, se eu estou indo para o caminho errado, se eu estou indo para o caminho da escuridão, eu tenho a capacidade de mudar essa rota. Só depende de mim. A mediunidade não é do Espiritismo, não revelou nada disso. A mediunidade já existia há milhares de anos. A gente utiliza da mediunidade para a conversa com os Espíritos. É mais uma das comprovações da existência do Espírito imortal. Agora, a essência desse posicionamento. Quando eu... Olha, você sabe que talvez o que mais as outras religiões ficam arvoradas contra o Espiritismo é que a gente não valoriza nenhum guru, né? Não existe ninguém que fale o que eu tenho que fazer, é a minha consciência. E nós tiramos justamente o ganha-pão de muitas religiões. Eu acho que é isso, Geraldo. Muito bom, é bastante esclarecedor essas suas palavras, né? E o Espiritismo tem características muito interessantes, né? Quando você pega o que Kardec escreveu em 1857, o Kardec, ele parece que ele olhava para o futuro para fazer algumas afirmações. Então, eu faço uma pergunta ao Luiz assim. Luiz, no início do livro O Evangelho Segundo o Espiritismo, está escrito, abre aspas, Kardec escreveu, fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Fecha aspas. E no primeiro capítulo do livro Gênesis, aí, nesse, se eu não me engano, no item 3, o Kardec escreve, o caráter essencial de qualquer revelação deve ser a verdade. Fecha aspas. São duas frases escritas em tempos diferentes e que guardam uma grande coerência entre elas. Eu entendo que a verdade ela vai sendo revelada aos poucos. E eu digo a você, eu pergunto a você, Luiz, essa verdade inserida na doutrina espírita, ela já foi amplamente compreendida pelos espíritas? E se não foi compreendida, o que falta para entender essa verdade? Será só leitura? O que está faltando para transformar aquilo em atitude, Luiz? Geraldo, eu vou inverter isso que você falou, né? Eu diria o seguinte, pelo próprio definição do Kardec, na realidade, as atitudes é que revelam se eu assimilei ou não a verdade. Porque a coisa tem que ser coerente. E o que é coerente é a atitude, né? Tem gente que não conhece o Espiritismo, não sabe nada sobre o Espiritismo, e a atitude deles mostra que eles não precisam realmente saber nada sobre o Espiritismo, porque praticam aquilo que nós estamos aprendendo para praticar. Então, Jesus foi muito claro. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, essas revelações, elas falam que a verdadeira revelação ela é trazida por um homem de gênio, né? Então, aquela criatura que realmente tem aquele conteúdo para nos passar. Porque a gente vai muito por imitação, né? Então, você veja, por exemplo, muita gente contesta que o Espiritismo não trouxe nenhuma moral nova. Mas o Espiritismo nos confirma toda a verdade do Cristo. Toda a moral que o Cristo nos trouxe, o Espiritismo torna mais clara. Jesus veio nos trazer uma informação a respeito da casa do Pai. O Espiritismo nos escancarou a casa do Pai. Hoje a gente vê na televisão, vê no cinema, o nosso lar, as mães do Chico Xavier. A minha mãe, Geraldo, há 60 e poucos anos atrás, ela dizia assim, o pintinho nasce com 21 dias de chocamento. Você botava o ovo lá, e depois de 21 dias nasceu o pintinho. A minha filha trabalha nessa área e eu pedi para ela dar uma investigada se ainda as chocadeiras demoram 21 dias. Ela disse assim, pai, não mudou nada. A verdade tem essa característica. Ela não muda. Não muda. Não que ela seja... É que já apareceu como verdade. Verdade é verdade, pô. É. O Einstein... Ele, com a sua teoria da relatividade, nos deixou alguma coisa que todo dia estão testando para ver se é verdade. Então, enquanto alguém não mudar isso com uma informação nova, vai ser a verdade. E a doutrina espírita, nos trouxe essas duas verdades, que elas são assim muito... Elas nos conduzem à certeza da necessidade da transformação. Se eu sou imortal, aquilo que Jesus disse que nós devemos cultivar o tesouro que a traça não rói, se tornou claríssimo. Aparentemente, Jesus falou uma bobagemzinha, mas esse princípio da doutrina nos mostra que realmente eu sou imortal. Então, por que que eu devo conservar tesouros que dizem, que se referem à minha materialidade, que é mortal? É estupidez. Então, qualquer criatura com mínimo de razão vê que é bobagem. Aí você pergunta assim, mas escute, por que que todo mundo continua cultivando o tesouro que a traça rói? É por causa do nosso outro lado. O nosso, uma coisa chamada gozo. Satisfação. Nós continuamos alimentando o nosso gozo. E se nós raciocinássemos um pouquinho, qual é a razão do gozo? Imagina se no sexo não houvesse um prazer, ninguém faria. Todas as espécies já teriam ido para o pau. Agora, existe o prazer que é para que nós procuremos a reprodução pelo prazer enquanto nós não temos razão. Agora, à medida que nós vamos adquirindo a razão, nós temos que nos desviar, temos que nos libertar do prazer. Você vê que... Por que que as pessoas se envolvem, às vezes, com droga? Sente aquela... O dinheiro. Então, quando você pega uma pessoa que chegou ao auge da vida material e diz assim, agora eu tenho tudo que eu quero, tudo que eu queria... Eu já citei esse exemplo aqui outro dia. O amigo que achou que... Ele era pobre, achou que seria feliz o dia que tivesse tudo que ele queria, alcançou esse dia e deu uma depressão. Porque ele viu que aquilo não era o que ele queria. Aquilo não deu aquela satisfação, aquela felicidade que ele buscava. E ao passo que, a partir do momento que ele conheceu a doutrina espírita, ele entendeu, ele assimilou o Espírito Santo do Senhor. Ele, então, bebeu os livros e entendeu o que é a essência da vida. Então, a imortalidade e a reencarnação nos colocaram diante de todas as verdades. O espírita entendeu que ele traz consigo arrastamentos. Não é pecado. São viciações que ele tem que se livrar. Então, ele opera de forma racional. Se eu alimentar os meus arrastamentos, eu vou continuar sendo o mesmo cara de sempre. O que é que eu preciso fazer? Eu tenho que eliminar os meus arrastamentos. E a partir do momento que eu luto contra esses arrastamentos, o Paulo, aquilo que eu não quero, eu faço. Aquilo que eu quero, eu não faço. A partir do momento que você adquire a consciência dos seus obstáculos, você tem como lutar, com quem lutar e a quem vencer. É isso aí, Geraldo. Muito bom, Luiz. Muito esclarecedor mesmo. Ô, Geraldo, antes da gente continuar, eu queria que o Luiz respondesse. Ele comenta de vez em quando essa fala. E o Wagner está perguntando para a gente, Luiz. Se o salário do pecado é a morte, como somos imortais? A pergunta é boa. Foi muito bom o Wagner colocar. Foi feito pelo Paulo. E aí é uma das maiores provas da reencarnação. A doutrina espírita, ela nos fala que enquanto tivermos pecado, vamos ter que reencarnar. E o Paulo fala também com muita propriedade, o salário do pecado é a morte. Quando nós morremos, em função do pecado que nós cometemos. Quando não tivermos mais pecado, não precisa mais nascer. Aí não vai morrer. Está no outro plano, né? Exatamente, porque você não reencarna mais em corpos perecíveis. Você já está em outro plano. Paulo falou isso e não sabia nada do Espiritismo, mas é a maior prova a respeito da reencarnação. Quando não pecarmos mais, não precisa mais reencarnar nesse mundo. Foi não sei se o Wagner... Foi interessante essa pergunta do Wagner, fazendo você fazer essa resposta aí. Fez a base para eu fazer a próxima pergunta para o Alan. E todos nós precisamos saber o que falamos, não só no seu sentido filosófico, moral, mas também no seu significado na língua portuguesa. A gente precisa saber o que a gente está falando. Ficar falando assim, falou por falar, falou porque leu, falou porque achou bonito, e fica um repetidor. E repete o que ouviu, porque ficou bonito para o outro, que é bonito para mim também, eu repito, na realidade eu não reflito naquilo que eu estou pensando. E essa frase do Wagner foi interessante. E eu pergunto ao Alan, Alan, o passado, todos sabem, está registrado o abuso das autoridades religiosas. Quando pensas, muitas vezes, condenando à fogueira aqueles que pensavam diferente. O Espiritismo, entre aspas, revolucionou a forma de crer. Existia um modelo de crença e o Espiritismo trouxe um outro modelo de crença, trazendo o raciocínio para sustentar a fé. Aliás, é o título, né? O raciocínio sustentando a fé sustentada pelo raciocínio. Alan, tenta explicar de maneira mais clara o que é a fé raciocinada. Eu adoro suas perguntas, são tão elementares. Assim. Bem básico. É bem fácil. Mas vamos lá. Não, eu adoro porque assim, essas perguntas que você está fazendo hoje é a base do meu estudo de filosofia. Então, eu já refleti bastante sobre essas questões aí. Então, é até engraçado, porque fé raciocinada, elas duas palavras que são contrapontos, né? Porque a fé, ela pressupõe, né, de alguma forma, eu ter uma convicção em algo que eu não exijo nem prova, certo? E a razão, ela só se mantém através da dúvida. Então, quando eu falo fé raciocinada, eu estou misturando duas palavras que são quase que praticamente antagônicas, né? elas batem de frente. Então, quando a gente fala em uma convicção que duvida, parece que a gente está falando assim, que convicção é essa tal de fé raciocinada? Nós temos que lembrar que as religiões dogmáticas, naquele momento de Kardec, eles trabalhavam, né? Na realidade, Kardec queria combater, né, a fé cega, né? Ou a fé que as pessoas tinham em toda a sistemática religiosa, em todo aquele dogmatismo, né? Oi? Era imposta. Era imposta, e a pessoa não podia questionar, né? Eu lembro que uma vez eu questionei um padre, eu e ele conversando, eu questionei, ele falou para mim, você está me questionando? Eu falei, mas claro. Claro que eu estou questionando, eu não estou concordando. Mas como que você está me questionando? Eu sou a palavra de Deus na Terra. Eu falei, então acabou a nossa conversa, porque não dá, eu não... Então, assim, a fé raciocinada, ela vem com o intuito de combater essa fé cega, né? E aí, é interessante que tem uma outra frase de Kardec, que eu me lembro agora aqui, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, se eu não me engano, que retransmito ela muitas vezes, que eu acho ela muito lógica para aquilo que a gente faz. que a fé inabalável só é a que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Essa é a posição da fé raciocinada. É a fé que ela nos coloca, é uma fé dinâmica, é uma fé que a gente pode falar assim, dialética. Ela conversa com as coisas que vão acontecendo e eu vou estabelecendo a minha fé sem nenhum problema de mudar meu ponto de vista anterior. Fala, Luiz. A fé do Galileu não durou muito, né? Porque a ciência provou o contrário. É isso. É uma coisa assim que ele falou, mas mas é dessa forma que ela funciona, né? Então, quando a gente permite, não se fecha em paradigmas ou em dogmas, né? Como a gente diria na linguagem filosófica, né? Quando a gente não se fecha dessa forma, a gente se permite desenvolver uma fé que vai encarando a razão. Então, não é uma fé, mas porque foi Kardec que falou. Grande coisa que foi Kardec. Porque Kardec mesmo, ele deixava claro que era, quando eram os comentários dele, e ele deixava claro que aquilo precisava ser mais à frente avaliado. Ele assinava quando era dele. E dos espíritos, ele colocava que era dos espíritos. Então, ele deixava claro o sistema para a gente questionar. Falou, isso aqui veio da espiritualidade, eu fiz uma compilação. Por exemplo, acho que o maior bom senso que é nominado a Kardec não é dele ter feito o trabalho, é dele ter desenvolvido as perguntas. Porque a grande luz aí de Kardec é saber perguntar. Porque quem responde é os espíritos, não é ele. Então, ele consegue explorar aquele material através de perguntas extremamente ilustradas. Então, a fé espírita é uma fé raciocinada, é uma fé que permite o questionamento, é uma fé que gosta. Por exemplo, vem o Wagner com essa pergunta. Isso é a fé raciocinada. Não aceite por aceitar, não engula por engolir, não importa quem falou, não importa onde está escrito. Vá lá, critique, só desenvolva a convicção da fé, quando você realmente tiver certeza. E se a incerteza vier, se a dúvida vier, questione, pergunte, explore, para você ter uma fé que seja praticamente inquestionável. Isso que você falou é interessante, que uma das leituras que eu fiz do Livro dos Espíritos, talvez uns 20, 30 anos atrás, de uma maneira jocosa, uma brincadeira, eu falava assim, por vezes, a pergunta no Livro dos Espíritos é mais importante que a resposta. Importante, sim, o que eu quis é destacar que o Kardec, ao fazer a pergunta, ele era tão habilidoso e tão didático que ele direcionava a educação, o entendimento. Então, foi nesse sentido aí. Eu queria aproveitar, Geraldo, ao Wagner, ele falou, ele agradeceu, ele entendeu que a morte é só do corpo, o espírito que não morre, isso aí. E ele fala aqui que Jesus utilizava as parábolas para que as pessoas pudessem acreditar não só porque ele estava dizendo, mas ele estimulava as pessoas à reflexão. É isso aí, tá bom? É isso aí, Wagner. E nesse primeiro capítulo, nesses 6 primeiros itens, o Kardec, ele aborda sobre gênios, aqueles grandes gênios que mudam a história da humanidade. A gente pode citar vários aqui, né? Eu, particularmente, eu gosto sempre de citar o Einstein, mas existem dezenas e dezenas de gênios que mudaram a história do mundo. Então, a minha pergunta é, se utilizando até de uma frase que o Kardec colocou, eu me dirijo ao Luiz. Luiz, quem são esses gênios que nascem em nosso planeta, trazendo revelações que mudam o rumo da ciência ou da filosofia, né? E o Kardec, ele faz uma pergunta, e eu faço essa pergunta a você, Luiz. Esses gênios, eles pertencem à nossa humanidade? Porque nós temos uma média de evolução aqui. O nosso comportamento é mais ou menos parecido. E eles têm um comportamento muito acima da média. Então, assim, quem são esses gênios? E eles pertencem à nossa humanidade ou são de um outro lugar? O Geraldo, sendo coerente com tudo que a gente fez hoje, Eu diria que esses gênios são aquelas pessoas que, na nossa humanidade, através do estudo, através do desenvolvimento, através do progresso, alcançaram os primeiros lugares, e então Deus se utilizou deles para trazer as revelações à humanidade. São espíritos altamente desenvolvidos pelo seu próprio esforço. Eu citaria o nosso paradigma, o Cristo, né? Jesus chegou à perfeição, mas não foi por causa de uma dádiva divina. Jesus camelou, né? Ele passou por todas as fases que nós estamos passando e ele progrediu até atingir a perfeição. Então, esses espíritos que já tiveram alcançado algum grau de desenvolvimento naquela área que eles se expressaram, foram designados por missão para trazer à humanidade aquele facho, aquela revelação que permitisse à humanidade que aquele facho iluminasse a partir daí o seu desenvolvimento. Tanto assim que esses gênios, eles, durante a sua existência entre nós, eles nunca foram aceitos assim de pronto, né? Muitos deles, às vezes, só foram reconhecidos e depois, inclusive, desencarnaram. Agora, tudo sempre com muito esforço. Nenhum gênio desse foi construído em cima de uma coisa falsa. Eles nos trouxeram verdades. Então, você vê, confirma tudo que nós acabamos de dizer. Não são privilegiados de Deus, eles trabalharam para isso e Deus os convidou para ocupar os primeiros lugares nessas várias áreas. Então, cada criatura dessa que aparece entre nós, nós temos que considerar que é uma dádiva de Deus que se utilizou daquele espírito que alcançou aquele nível graças ao seu esforço, e é isso que nós temos que fazer. Muito Esse bom. É o nosso trabalho. Nós temos que fazer para daqui amanhã sermos convocados para trabalhar como gênio aqui na Terra. É isso aí, Geraldo. Vai lá e trabalha mais um pouco. É o que eu repito do mundo de regeneração. Nós temos que nos qualificarmos para nos prepararmos para que Deus coloque na nossa família esses zumbis que estão aí fazendo mal porque estão impulsionados por pessoas malvadas, né? Nós precisamos, não vai ter moleza, Geraldo. Não terá moleza. Vai ter muito trabalho. Então, nós precisamos ocupar a nossa parte. Alan, eu gosto muito de ver jornal em televisão, né? Ver jornal também. E você vê, às vezes, exemplos maravilhosos de bondade, dignidade, de fraternidade, em tarefas em todo mundo, seja espírita, católico, protestante, você vê tarefas muito nobres. Às vezes você vê matérias no jornal, assim, você passa até mal de ver a matéria ou muito de canal, mas aquilo ainda é uma coisa muito marcante no nosso mundo, essas atitudes infelizes, vários graus. Então, olhando a Terra de longe, assim, a Terra circulando, bondosos amigos da espiritualidade, como que eles classificam o planeta Terra desse choque de coisas boas e coisas ruins? Para eles, o que é a Terra? Com a evolução que nós estamos tendo e com tantos fatos desagradáveis, também tantos fatos bons, para onde nós estamos indo, Alan? Ó, antes de mais nada, eu vou dar um conselho. Para de ver jornal, tá? Esse negócio aí não está com nada, viu, Geraldo? O plano espiritual está te mandando tanta coisa e você lê no jornal. Para de ver jornal, que é tudo notícia de ontem, cara. O jornal não fala notícia de agora, de hoje, não. Brincadeiras à parte, meu amigo, essa é uma pergunta muito pertinente a sua, né? A doutrina espírita, ela classifica, né, os planetas em 5 níveis, né? É uma classificação assim, ó, mundos primitivos, que seria o mundo destinado às primeiras encarnações, aqueles espíritos que estão nas fases iniciais do seu progresso. É mundo de expiação e provas, que é o que nós estamos vivendo hoje, né? É um mundo, os espíritos aqui vão reencarnar para expiar e para passar por provas que vão contribuir para a evolução, aí, para falar igual aí o Luiz falou, para um dia nós podermos voltar aqui como gênios, né? Mundo de regeneração, é interessante esse mundo de regeneração, que é o próximo estágio nosso, né? E já desde Kardec já se fala de uma transição planetária, que o planeta estaria na direção dessa transformação. Mas é bom a gente lembrar que três coisas aqui. Primeiro, que não é o planeta que muda para as pessoas mudarem em seguida, não. São as pessoas que têm que mudar para caberem no mundo de regeneração. Porque aqueles que não couberem vão parar em outro planeta de expiação e provas. Daí, provavelmente, vão ser gênios nesses mundos. Mas vão estar chegando lá, no começo da expiação e provas, vão estar ajudando os caras a inventar a roda, vão estar ajudando a inventar o machado, vão ter que cortar muita lenha, vão ser os gênios dessas coisas mais rudimentares aí. Porque vai ser um gênio de expiação e provas indo para um planeta de expiação e provas no começo da sua jornada. E lembrando também que o planeta de regeneração não é um planeta de paz total, é um planeta, segundo as palavras de Kardec, de convalescença. A convalescença, o Geraldo sabe explicar bem, é os sintomas após uma doença, quando a pessoa ela está numa, vamos falar, 51%, ela já começou, ela está mais para o melhor do que para a piora, mas ela ainda requer cuidados, ela ainda precisa de fazer a dieta, fazer o repouso, tomar a medicação certinha e assim por diante, para ela poder, então, ficar bem de saúde. Ficar bem de saúde vai ser quando a gente entrar num planeta ditoso. Num planeta, num mundo ditoso, olha, a única explicação de Kardec é a seguinte: é onde o bem sobrepuja o mal. Então, vocês acham que nós estamos perto de acabar com o mal na nossa convivência? Não, nós ainda estamos em expiação e provas, nem fomos para regeneração. E só vamos ter o mal sobrepujado pelo bem no ditoso. Quer dizer, nós temos ainda muito tempo para conviver com o mal, né? E aí depois tem um mundo que seria o mundo divino, aonde a habitação dos espíritos puros, né? Seria o estágio de planeta final, mas não o final do espírito. Ele, quando chega lá, ele é chamado por Deus, não sei de que maneira, e ele fala assim: meu querido filho, chamado Jesus, agora que você chegou ao nível de espírito puro, eu vou dar um planetinha, começando na sua formação, para lá você ensinar os que vão ali nascer a ficar igual você. Então, deram há 4 bilhões e meio de anos atrás para um espírito puro chamado Jesus, um planetinha chamado Terra, que recebeu aqui espíritos primitivos, que recebeu aqui depois a evolução de muitos espíritos, que recebe espíritos oriundos de outros planetas, que deixaram de ser de expiação e provas, e daí onde fazer o que com aqueles espíritos? Não, manda lá para a Terra, que lá tá, tem ainda bastante chão, eles têm mais tempo de evoluir lá, junto com os que estão lá já. E assim Jesus cuida desse planetinha como espírito puro. Como os espíritos evoluídos puros nos veem? Nos veem como crianças espirituais que ainda precisamos galgar muitos processos. Quando a gente olha para uma criancinha de 2 anos que vai enfiar o dedo na tomada, o que que a gente sente? A gente sente necessidade de proteger. A gente vai lá, põe uma tampinha na tomada, tenta orientar aquela criança que ali ela pode vir a óbito numa hora prematura se ela enfiar o dedinho. Quando a criança cai, o que que a gente faz? A gente pega no colo, cura as feridas. Esse é um espírito puro olhando para nós. Ele tem toda a paciência do mundo. Toda a paciência do mundo. Porque ele vivenciou essas experiências em outras épocas. E ele sabe que para chegar no nível dele, nós vamos chegar. É necessário passar por esses processos. E nós temos espíritos da nossa grupo familiar desencarnados que zelam por nós. Então, eles sofrem junto com a gente, eles não são puros, eles falam, ai meu Deus, vai o Alan errar outra vez, igual ele já errou nas outras encarnações. Acorda, vem aqui, tenta buzinar na minha orelha, mas eu estou lá dormindo, distraído, eu não escuto aquele chamado, e eu erro outra vez. E eles ficam aflitos, e eles falam com espíritos mais evoluídos, me ajudem, o que, que eu faço com aquele rapaz? Fala, não tem jeito, ele vai desencarnar e nós vamos ter que explicar tudo para ele outra vez. É assim o jeitão. Então, eu não sei se eu esclareci, Geraldo. Era mais ou menos isso. Esclareceu muito bem. Deixa eu só falar uma coisa aqui. Você falou em convalescença. Na medicina, a convalescença é a restauração progressiva da fisiologia, do que é normal. Ele se alterou por alguma razão e ele sai desse equilíbrio. Então, a convalescença é quando tudo caminha para a normalidade. Em relação à criancinha que vai botar o dedo na tomada, se você orienta ela, daqui a pouco ela vai de novo. Vai de novo? O que, que você faz? Você bota ela na cadeirinha do pensamento. Ela pensar mais um pouco no que ela está fazendo. E assim funcionam as provas de todos nós, né? Mas muito bem, Luiz. Uma vez, um parente meu me perguntou, mas o que o Espiritismo acrescenta para o mundo, né? E o que acrescenta acreditar no Espírito? Então, eu pergunto a você, Luiz, o que acrescenta à humanidade crer na pré-existência do Espírito? O que isso agrega? O que muda ter essa crença? Muda o foco. Em uma frase. Muda o foco. Hoje, se um materialista não acredita na reencarnação, não acredita na pré-existência, não acredita na imortalidade, ele vai viver e de forma muito razoável, né, muito prática, para obter a maior parte de gozo. Né? Quer dizer, ele vai gozar tudo que ele puder, ferrar quem fizer, mas ele tem que chegar em primeiro, tem que fazer o melhor. Agora, quando você adquire a consciência que você já pré-existiu e você vai continuar existindo, por exemplo, um exemplo prático, você tem um pai que é um estúpido, é um bronco. Aí você pensa assim, meu Deus do céu, esse homem é burro, é um estúpido, ele é meu pai e ele entende menos do que eu. Aí você faz o que eu fiz com um menino que tinha esse problema. Qual é a tua idade? 19. Qual é a idade do teu pai? 52. E qual é a idade espiritual? Aí você dá 9 para você, você fica com 919. E você dá um 3 para ele fica com 352. Quem tem a obrigação de entender quem? Muito bom. Se você tem um filho que você sente, é uma coisa natural, uma repulsa por esse filho, você fica pensando, meu Deus, eu sou um animal. Esse filho é meu sangue. Eu tinha que gostar dele. Eu tinha que sentir simpatia por ele. Agora, quando você sabe das existências anteriores, você diz, não. Muito provavelmente é alguém de trás que tivemos desavença e nós dois parece que não cheiramos muito bem um para o outro. Aí você trabalha para a solução. Se em vez de você evitar esse filho, mantê-lo longe e sumir com ele, você sempre, não, deixa eu tentar conquistá-lo, né? Deixa eu tentar entendê-lo. E aos poucos, você vai investindo para eliminar essa animosidade. Em síntese, o Espiritismo nos tira da ignorância. Obrigado, Geraldo. Muito bom. Alan, eu observo alguns raciocínios de algumas pessoas que me perguntam o seguinte, por exemplo, Beethoven, Chopin, Einstein e muitos outros cientistas Esse progresso científico que eles trouxeram, progresso na música, na arte, em qualquer arte, esse progresso foi programado antes desses gênios encarnarem? O Alan vai fazer isso, isso, isso? Ou quando ele encarna, aquilo é uma decisão dele, naquele momento, e ele embrenha por esse caminho? E junto, essa é a primeira pergunta. Junto com essa pergunta, o quanto o mundo espiritual interfere na história desses grandes progressos? Geraldo, eu vou responder junto com o Livro dos Espíritos, né? Quanto que os espíritos interferem em nossa vida? E a espiritualidade responde, muito mais do que imaginais, né? Então, nós recebemos uma influência muito grande. Existe uma programação e uma necessidade de evolução contínua. Nós espíritas somos evolucionistas, nós acreditamos nesse processo da evolução. Então, em determinadas épocas, lá, por exemplo, precisava um dia inventar a roda, né? Então, o que que a espiritualidade faz? Ela manda uns 5, 6 neguinhos com capacidade de inventar a roda. Esses 5, 6 nascem. Às vezes, eles nascem até próximos. Às vezes, eles conversam sobre aquele assunto e um ou outro faz a roda acontecer. Então, a evolução vem de acordo com o merecimento dos espíritos encarnados. Ela não vem além da capacidade. E existem pessoas, missionários, responsáveis em trazer esse processo evolutivo, mas nunca é um só. A gente sempre tem um plano B, C, D, para que aquilo aconteça. Então, faz de conta que era para eu ter desenvolvido um negócio aqui. Mas eu não me atento, eu fico distraído e não me atento. Mas o Geraldo também veio com a mesma missão de fazer isso. Então o Geraldo pega e faz. Tem uma passagem muito interessante, que acho que a gente já comentou algumas vezes aqui na rádio, de Kardec na Revista Espírita, né? Tava-se para... Na época não tinha ainda o pneu. Pneu do carro, não tinha. Então, Kardec é levado por espíritos em desdobramento espiritual para uma região, para uma reunião, que estavam discutindo no plano espiritual como fazer o pneu. Que ó, vai ter que tirar da seringa, a seringa vulcanizada vai virar a borracha, que vai virar o pneu. E estavam ali discutindo aquilo, e para resumir a história, Kardec pergunta o que era aquilo, né? Então, aí o espírito que estava ali com ele fala assim, olha, isso aí é um grupo de espíritos encarnados que vem até aqui o plano espiritual para receber informações para eles levarem ao mundo uma evolução que vai ser o pneu. E aí, aqueles caras em sono, dormindo lá, estão em desdobramento e passam por uma reciclagem. Lembra da seringa que nós falamos para você, tem que ir lá na seringueira tirar aquele negócio. Aí tem que botar no fogo, tem que vulcanizar aquilo, tal. Aquilo vai virar o pneu. Tal. E aí eles acordam, às vezes, com aqueles insights, falam, tive uma ideia, né? Eureka! E aí ele vai... E os verdadeiros gênios, eles têm até uma humildade, porque eles sabem que aquilo... Eles nem sabem como que vem na cabeça deles. Aquilo brotou na cabeça deles. E os verdadeiros gênios são tranquilos. Né? E normalmente daí aparece o quê? Um que não é gênio e que pega aquela invenção e explora a invenção. Aí esse é o malandrão encarnado. Que vai falar, a ideia é boa, eu vou ganhar dinheiro com essa ideia. Luiz, já me perguntaram isso e eu pergunto a você. A pessoa fala assim, Geraldo, aonde está a evidência de que o mundo espiritual interfere na nossa vida? Me dê exemplos para a gente ver essa ação conjunta, essa conjunção entre o mundo espiritual e o mundo material, Luiz. Olha, eu no seu lugar responderia o seguinte, olha, eu adquiri essa consciência, essa certeza, estudando. Então, eu diria que você deve fazer o mesmo, porque qualquer coisa que eu te falar, eu já falei disso aí sobre a questão das pesquisas, né, que se nomeiam comissões para examinar um determinado assunto. Então, por exemplo, a Sociedade Dialética de Londres, ela nomeou uma comissão de 35 sábios, sábios, não é qualquer um. Ela nomeou, mas quando eles nomeiam essas comissões, a intenção deles é assim: não, agora nós vamos botar esses caras que são bons nisso, eles vão lá e vão desmascarar. Aí esse pessoal se debruça sobre os fatos, e aí, por se debruçar sobre os fatos, eles adquirem uma convicção. Por quê? Porque constataram. Agora, quem é que constatou? Quem viu? Quem participou? Quando eles retornam para relatar o que viram, o que participaram, aqueles que ficaram não aceitam, porque não era aquilo que eles queriam ouvir. O nome disso é preconceito. Nossa. Eu já tenho um conceito formulado e você pode examinar, mas só me volte se você concordar com o que eu digo. Se você discordar, você está ferrado. O número de cientistas, Geraldo, eu chutaria em torno de 500 proeminentes cientistas que duvidaram do Espiritismo, se debruçaram sobre o Espiritismo, escreveram livros sobre o Espiritismo, mas não conseguiram convencer aqueles que não se debruçaram. Não tem mágica. O cara pode me trazer uma revelação. É a primeira lição que nós lemos, Geraldo. Você recebeu o Espírito Santo? Entendeu? Você, não sei se você fez isso consciente, mas está tudo linkado. Se a pessoa não entrou no Espiritismo com o intuito de entender o Espírito Santo, ele vai passar batido. Entendeu? É exatamente isso, Luiz. Quando eu faço as perguntas, o meu objetivo é traçar uma linha pedagógica que as pessoas entendam e tento trazer as perguntas que eu imagino que sejam as dúvidas de quem começa ali o Espiritismo. E nessa linha, eu pergunto ao Alan, é a penúltima pergunta ao Alan, depois vai ser a última para cada um. Alan, se de fato, como citou Kardec, aí a invenção do pneu, isso tudo é programado, como que se harmoniza esses programas pré-determinados no mundo espiritual com o livre-arbítrio? É muito simples, assim, é uma coisa que uma não elimina a outra. O livre-arbítrio, ele nos dá a condição de sermos nós a fazer certas coisas. A inspiração dos espíritos não quer tolher a nossa escolha, não quer tolher a nossa análise. Ao contrário, quer nos inspirar para o bem, para fazer o que é mais acertado para nós. Agora, nós temos ainda a condição de não fazê-lo. Da mesma forma que eu falei dos missionários, o cara vem com a missão de fazer tal coisa, mas quando encarnado, ele pode esquecer que ele veio com aquela missão, ele pode focar sua direção em outro lugar. E daí precisa de um outro encarnado para ser inspirado para fazer aquilo, né? Então, a gente tem o livre-arbítrio que é a soma das ações que vai colher os nossos movimentos no futuro. E nós temos a inspiração do mais alto, dos espíritos que nos assistem, que nos auxiliam, né? Que vão tentando nos dar a direção sem a gente fazer muita bobagem. Na interseção dessas duas forças, vai seguindo a nossa vida. E quando a gente fica bom o suficiente e escuta a intuição, a vida fica mais fácil. Muito bom. Tá? Excelente, então. Última pergunta, Luiz. Mas opa. Só as nossas empresas que são menos evoluídas, elas constroem uma coisa chamada backup plan. Que é se falhar o primeiro, entra com o segundo. E o Alan citou o exemplo. Tem cinco. O vademécum, eu fiz. Mas surgiram cinco vademécums depois que eu publiquei. Oh, é? Verdade. Isso é fato. Interessante isso, não? E é bom, eu não sabia disso, não. Luiz, eu vejo muitos de nós, do espírito de outra religião, falarem sobre a providência divina. E, mais uma vez, eu noto que as pessoas falam, mas não se atentam muito no significado daquilo. Com os estudos que você tem, com a larga experiência, com o entendimento espírita, o que é a providência divina, Luiz? Geraldo, eu vou te citar exemplos. Eu era pequeno, meu pai era advogado, ele recebia muita coisa em farinha, em mandioca. Pagamento. Aí eu ia nas fazendas, nas chácaras, lá no sítio, buscar. Uma vez eu era presbiteriano, só fui entender isso agora, depois que eu me tornei espírita. O Geraldo, eu abri a porteira, fechei a porteira e fui andando no pasto. No meio do pasto, tinha um cachorro, sem mentira nenhuma, parecia um bezerro. Ele veio na minha direção. Que é isso? Quando eu vi aquilo, eu fechei os olhos. E quando eu abri os olhos, o cachorro estava andando na direção da casa, ganindo, e eu lembro que tinha um galho caído perto. Isso é a providência divina. Nossa. Quando você não, quando aquilo não é para acontecer, eles interferem com os... Eles não fazem milagre. Eles usam o plano espiritual, que também é uma coisa natural, que é isso que o Espiritismo veio fazer, para que aquilo continue o percurso. Então, quando dizem assim, se não é para acontecer, acredite, porque não é para acontecer. É interessante. E a última pergunta ao Alan. Alan, o mundo ainda cultiva a idolatria de algumas personalidades do passado. Como compreender e avaliar alguns equívocos observados nas revelações filosóficas ou morais dos gênios do passado? Às vezes, assim, ele foi endeusado, mas hoje você começa a ver que existem muitas coisas incompletas e não são verdadeiras. Como compreender isso? Como compreender os profetas que escreveram os livros da Bíblia? Quem são eles? Ô, Geraldo, eu tenho convicção que, além de Jesus, nenhum encarnado era espírito puro. Isso a gente tem como informação da doutrina espírita, certo? Desta maneira, nenhum dos outros encarnados era impassível a erro. Ele tinha a possibilidade de errar. E acredito também que nós não temos que seguir guru nenhum. Então, no passado, todos os gênios, inclusive os profetas que você citou do Velho Testamento, são pessoas que nos deram pontos de vista pessoais, muitas vezes inspirado pelo alto, mas com interpretação dele. Então, o que acontece? É o que a gente vê hoje na mediunidade. Vem lá um espírito, dita alguma coisa. O que nós falamos na semana passada, a revelação espírita, ela não pode ser feita diferente do jeito que Kardec fez. Ele seguiu uma generalidade concordante. Então, ele pegava uma resposta, outra resposta, centenas de respostas, e quando ele conseguiu verificar que todas seguiam uma resposta naquela mesma direção, ele constou como resposta dos espíritos. Então, quando a gente pega todos os gênios, filósofos, cientistas do passado, vamos ficar com o que deles é bom. E aquilo que não é bom, a gente coloca de lado. Em vez da gente sair julgando um erro ou dois daquele cara que não é perfeito nem puro, fica o que ele tem de melhor. Os pesquisadores nas universidades hoje já fazem isso. Eles pegam uma citação, às vezes, de um cara muito perturbado, às vezes até bem complexo, mas aquilo que ele falou, aquele pensamento dele é importante, não a figura, a personalidade dele. É importante na composição da evolução do pensamento humano. Eu acho que se a gente se concentrar dessa forma, explica-se tudo. Somos espíritos imortais de uma evolução contínua, todos nós, até os mais inteligentes. Hoje foi muito interessante mesmo, espero que todas essas respostas ilustrem bem, eu tenho certeza que ilustraram a todos que estão nos ouvindo. Como acabou, Luiz, suas últimas palavras, Luiz. Eu gostaria de que as pessoas que nos ouvem, elas desenvolvessem o interesse de estudo pela Gênese. Né? Isso que nós estamos passando são pontos, né? são informações pontuais. Agora, a leitura e o estudo do livro A Gênese vai dar a você total conhecimento a respeito desse assunto. Bebam na fonte. Obrigado a Deus por mais essa oportunidade. Um abraço a vocês. Um ótimo domingo a todos. Quem ainda não votou, vamos pensar antes de votar, porque nós vamos dar uma procuração em branco para mais 4 anos para um monte de gente legislar sem a nossa participação. Então, pensem na hora de votar, tenham um ótimo domingo e até na próxima semana, se Deus quiser. Dessa maneira, agradecemos a Deus e aos bondosos amigos que nos assistem do outro lado da vida, que nos permitem realizar mais um trabalho de divulgação da doutrina espírita. Uma boa semana a todos nós, nos encontramos domingo que vem.